muito bem-vindos a mais uma edição do Endzone, o seu podcast brasileiro sobre a NFL e sobre o futebol americano no Brasil. Aqui com vocês, Eduardo Galvão. É um prazer, é uma alegria estar aqui em mais uma edição do programa, ao lado dos meus amigos Endzoners. Abra a mesa com Alexandre Branco. Seja bem-vindo, Alexandre. É isso aí, Eduardo Galvão. Estou de volta ao podcast. Aproveitei essa semana antes do Super Bowl para poder dar uma descansada, poder viajar. Então estou aproveitando agora para voltar ao Endzone e comentar um pouco sobre o que vai acontecer nesse domingo. Grande jogo, Super Bowl, entre Packers e Steelers, não é não, Julião? E aí, camarada, espero que sua viagem, a sua desvia, tenha sido uma satisfação imensa, que você não pode nem ter, tipo, nem falar com palavras o tanto que foi emocionante. O Ale foi acompanhar o Pro Bowl lá no Havaí, velho. Eu sei, cara, eu sei que o Ale tá todo pinto agora, ele já tá andando de terno roxo e aquelas correntes assim, com a cruz e tal, sabe, cheio dos anel, o cara tá pinto, velho. Bom, eu vou essa... mandar aquela colar de flores pra você do Pro Bowl, tá? A foto do Alex Mack, meu. Tá bom, cara, eu vou gostar disso, muito. Vai ter a foto do Coffee, tá vendo, Ale? Não, isso aí não. Não, deixa pra lá, não, credo. Mas, gente, tá começando aqui o podcast número 81 do Endzone, começando com estilo, e eu vou passando com o mesmo estilo pro Vitinho. E aí, Vitinho, você tá bom, cara? Opa, tô bem sim, ainda mais chegando a semana do Super Bowl, a semana do evento esportivo mais visto do mundo, praticamente, só perde pra final da Copa do Mundo. E dois grandes times na final, não é não, Edu? Duas grandes equipes, promessa de um belo show, um belo espetáculo do pessoal que vai disputar o Super Bowl, dos fãs, de toda a organização. Espetáculo esse que nós gostaríamos de ter visto no Pro Bowl também, mas não vimos. Mas enfim, vamos comentar esse joguinho, essa pelada entre amigos que foi o Pro Bowl. E já vamos nos aquecer, já vamos dar os nossos palpites para o Super Bowl. Mas antes da gente comentar tudo isso, vamos para os e-mails. Olha a mensagem, hein? Alexandre Branco, entre os nossos ouvintes e entre a própria equipe do Endzone Brasil, existem muitas pessoas que gostam de videogames. Fala a verdade, Ale. É verdade, Eduardo Galvão. Eu sou um deles, né? Não posso negar um negócio desse. E Alexandre Branco, mais legal do que comprar o jogo é você comprar o jogo barato, né, cara? Porque jogo, venhamos e convenhamos, os jogos hoje em dia estão um pouquinho só caros, né? É, um pouquinho só. E bom é comprar jogo original, né, Edu? Jogo original, exatamente, nada de pirataria, pessoal. Pelo amor de Deus, não vai me colocar CD pirata gravado em banca de quinta categoria. Seu videogame novo, seu videogame zerado, tá com seu videogame ali bonitinho. Vamos comprar jogo original, vamos comprar jogo barato. E temos aqui, hoje, é um prazer anunciar isso aqui no Endzone Brasil, nosso parceiro, o Carrefour. Sim, gente, de verdade, o Carrefour, www.carrefour.com.br. Entramos em uma parceria com o Carrefour. Alexandre, você não faz ideia do que o Carrefour ofereceu para os ouvintes do Endzone Brasil, né? O que foi oferecido para nós, senhor Eduardo? Alexandre, 20% de desconto em toda a loja de games do Carrefour, Alexandre. Oh, yeah! Não, Lena, se você queria comprar alguma coisa, agora é a hora. Se você queria comprar um videogame, queria comprar um jogo, essa é a hora, né, Edu? Alexandre, essa é a hora, Alexandre. Olha, tô aqui olhando pra tela do Carrefour neste exato momento, Alexandre. Quero comprar o Street Fighter 4, Alexandre. Preço atual, R$179 no Carrefour. É Street Fighter 4 pra Xbox 360, R$179. Com os 20% de desconto, Alexandre. Quanto ficou, senhor Eduardo? R$143, Alexandre. Pô, galera, tá na hora de aproveitar isso aí, né? Um desconto bom pra você poder comprar seu jogo, curtir o seu Xbox 360, jogar um Street Fighter, que é um clássico do videogame, né? E você assim ajuda o Endzone Brasil a continuar com essa promoção sensacional, né? Clássico, pessoal, curte EA Sports, o Madden NFL, Alexandre, em época de Super Bowl, Madden NFL 2011. Vamos procurar no Carrefour, vamos comprar jogos de esportes. Alexandre, o Xbox lançou o Kinect, Alexandre. Tem o Kinect Sports, que dá pra você jogar ali na partida do futebol americano. Tem lá no Carrefour. Você não tem um Xbox, você tem um PlayStation 3. Então vamos lá. Call of Duty Modern Warfare, Alexandre. O jogo que mais bombou no ano passado. R$179 também, Alexandre. Você vai pagar R$179 no jogo? Não, vamos pagar um pouquinho mais barato, né? Vamos falar que jogo Endzone, vamos comprar mais barato. Ouve o Endzone, clica no link da promoção, tá aqui na postagem o link da promoção. Alexandre vai retweetar o link, eu vou retweetar o link também, todo perfil vai retweetar o link. Modern Warfare 2, PlayStation 3, de 179 por 143 também, pessoal. Quer comprar Guitar Hero? Guitar Hero do Van Halen, cara. 20% de desconto. Sai 90 e poucos reais, Alexandre. 95 reais. Ah, gente, pelo amor de Deus. Você que está em casa, triste. Seu time não chegou no Super Bowl. Ou você que quer se aquecer para o Super Bowl. Essa é a hora. Comprar jogos no Carrefour, Alexandre. É isso aí, Eduardo Galvão. E lembrando que o cara também pode aproveitar desse desconto em toda a sessão de games, né? Então, se ele quiser comprar um aparelho, comprar algum acessório para o seu videogame, pode aproveitar a promoção do Endzone Brasil e poder comprar seu aparelho, seu Kinect, seu acessório com desconto, né, Edu? Presentão de Super Bowl para a rapaziada, presentão que o senhor Carrefour nos disponibilizou aqui. Pessoal do Carrefour mandando muito bem na promoção aqui, apoiando o podcast, apoiando o futebol americano, mostrando que confia na força. Gente, eu quero ver o estoque do Carrefour esgotado. Eu quero ver o Carrefour ligando pra mim, pedindo desculpas, porque bombou, porque eles não vão conseguir atender todos os pedidos. Brincadeira, gente. O Carrefour tem um estoque grande, eles vão conseguir atender sim. Tem toda uma estrutura ali preparada pra essa promoção. Promoção Super Bowl Endzone Brasil. Descontaço na loja de games do Carrefour. 20% de desconto só pelo link que tem aqui na promoção, hein, pessoal. Não adianta tentar procurar cupom de desconto nem nada. Link exclusivo do Endzone Brasil. Exclusividade para você, ouvinte, mais um presente nosso para você. Isso aí é uma parceria que a gente buscou realmente para agradecer a todos vocês por mais essa temporada de sucesso com o Endzone. Temos aí, estamos quebrando recordes na internet, no Twitter, no download do podcast. Bombamos a hashtag TDZolim, certo? Que é o primeiro touchdown de Eduardo Galvão em sua vida. Ficamos no segundo lugar no Trending Top do Brasil. E para vocês, a gente não tem nem o que falar, cara. Muito obrigado a todos vocês que, seja na coisa séria ou seja na brincadeira, ajudou a gente a chegar onde a gente está chegando. E esse é mais um presente para a gente está trazendo isso para você, para aproveitar e fazer o possível para você poder desfrutar do seu videogame, do jogo de futebol americano, do jogo que você está querendo, com um descontinho legal e mantendo o seu videogame perfeito, né, Edu? O jogo original é jogo original. É outra história, né, Alexandre? Você não vai colocar gasolina adulterada no seu carro. Você não vai colocar jogo pirata no seu videogame, né, rapaziada? Com certeza não, Eduardo Galvão. É um negócio é aproveitar essa promoção que está disponível pra gente ter muito mais. É isso aí. Super Bowl, Endzone Brasil e Carrefour, uma parceria de sucesso para essa temporada, hein, Edu? Muito bom, muito bom. Como foi sua semana de folga, Alexandre? Adoro, Galvão. A semana de folga foi muito boa. Pude descansar, estive num cruzeiro marítimo, uma experiência nova, foi muito bom. E peguei uma folga de uma semana do Endzone. Se eu pudesse, claro que eu estaria gravando com vocês, mas estava lá passeando rapidinho, mas agora já estou de volta normalmente. E estamos aqui para falar de mais futebol americano, né? E pergunto para você, Ale: você já apresentou o Endzone Brasil para 5 amigos? Olha, Eduardo Galvão, já apresentei pra bastante gente no Twitter, assim, agora, pra 5 amigos pessoalmente, não. Então, convido Alexandre Branco, todos os Endzoners aqui presentes, a participarem agora da nossa campanha. Apresente o Endzone a 5 amigos, retweet a hashtag Jogo da Velha EZ Podcast, nossa hashtag oficial agora no Twitter. E vamos ter um sorteio de um prêmio surpresa, pessoal. Não vou revelar agora, vamos ver o ânimo do pessoal em participar da promoção. Então vamos lá, retweet a hashtag EZ Podcast, apresente o Endzone Brasil para os seus seguidores. Se cada um trouxer 5 amigos, rapaziada, o Endzone Brasil vai virar um monstro na podosfera brasileira, vai ser o podcast mais fodástico de todos os tempos. Vocês vão deixar os Endzoners muito felizes, vão estar divulgando o futebol americano e ainda podem ganhar um prêmio. Não, eu não vou falar, não adianta, pode mandar e-mail, pode pedir, pode xingar no Twitter, não vou falar o que é o prêmio. Ah, por favor, tio Edu, por favor. Nem ferrando. Não vou. Chamo mais uma vez Alexandre Branco na conversa. Ale, o que estaremos fazendo neste próximo sábado, Ale? Eduardo Galvão e eu estaremos nos divertindo muito, hein? Testaremos as habilidades atléticas de Eduardo Galvão no Abacaxi Bowl 2011. Obrigado por me chamar de gordo. Não é gordo, é juiz, cara, você é juiz. Vou mandar escrever na minha camisa, o juiz, cara. The ref. Ia ser foda, hein, cara. Pessoal, Abacaxi Bowl, dia 5 de fevereiro, a partir das 10 da manhã. na Graded, The American School of São Paulo. São Paulo quebra todo o nome da escola, né? Mas beleza. Esse torneio Abacaxi Ball é um torneio particular, torneio de flag. Vai estar lá o pessoal que curte futebol americano aqui em São Paulo. Essa festa sempre acontece um dia antes do Super Bowl. Então, quem puder aparecer lá para dar um alô, perturbar os gringos lá para invadir a escola, acompanhar a equipe dentro do Brasil passando vergonha alheia, no caso eu, ou marcando touchdown, no caso Alexandre, compareçam lá na Graded. Vai ser muito legal, uma festa bacana lá um dia antes do Super Bowl. Esse sábado agora é dia 5 de fevereiro, a partir das 10 horas da manhã. Oh, yeah! Continuando os e-mails, o e-mail do Jairão, do ABC Corsários. Ele já dá aqui os palpites dele para o Super Bowl. Ainda acredito que as defesas levarão vantagem sobre os ataques no Super Bowl. Logo, Steelers e Big Ben levam a taça. E aí, rapaziada, o que vocês acham desse palpite do Jairo? A gente vai deixar para comentar mais pro podcast. Acho mais legal se a gente guardar lá pro meio do podcast. O que vocês acham? Ah, não vamos entregar a rapadura agora, né, Edu? Ah, vamos manter o suspense, né, Ale? Vamos fazer o pessoal ouvir até o final o programa. Tem mais e-mail aí na nossa caixa postal, Ale? Temos sim, Edu. Temos o e-mail do Zang, lá do Revolution. O EZ Podcast, ele citou a hashtag aqui, numa crescente, muito bom. Quanto à trilha sonora, concordo em partes. Alice in Chains é legal, porém é depressivo demais. Já, essa sugestão já está anotada, né, Eduardo? Está anotada. Alice in Chains não toca mais, pessoal. Pronto. É isso aí. Agora ele trouxe para a mesa aqui um assunto muito polêmico, né? Sobre o Jay Cutler, a torcida ficou decepcionada pela atitude passiva dele fora de campo. Alguns torcedores chegaram a queimar as camisas dele e a boa atuação do Heine só aumentou a revolta. Mas ele não pode ser o único culpado, ele não joga sozinho. Olha, Zang, eu vou dar a minha opinião aqui. O Caleb Heine não foi nada bem pra mim. Pra mim, o Caleb Heine foi tão mal quanto foi o Jay Cutler. E, cara, ele não joga sozinho, mas ele é o quarterback. Você tira o quarterback de um ataque que já é anêmico no passe, como o do Bears, fica complicado, né? E o resto do pessoal aí, o que vocês acham? Não, simplesmente vergonha alheia o Jay Cutler. É, o Alexandre viu também, nós colocamos na última postagem. É, se machucou, fez todo um charminho, não, tô lesionado, piriri, pororó. Aí chega lá, no dia seguinte o cara tá fazendo compras, passeando em Los Angeles. O cara saiu lesionado de jogo? Saiu. Beleza, sem nenhum problema, amigo. Ó, obrigado por tudo. Agora vai lá, chega pro moleque, pega as fotos de jogo lá, pega o gameplay, pega o gamebook. Fala, meu amigo, é aqui, você vai fazer essa jogada, esse passe aqui é arriscado. Os caras estão dando brecha aqui. Ele ficou lá sentado com cara de bosta? O que foi? Ele ficou triste porque não conseguiu ingresso para ir pro show do Restart? Ah, pelo amor de Deus, rapaz. O problema foi sair aquele vídeo no TMZ do Jay Cutler passeando em Los Angeles. Isso aí foi terrível, né? Isso aí foi tenso. E eu, não, pra mim, não pareceu nada que ele tava com uma lesão super grave. Não tinha lesão nenhuma. Eu tô mais machucado que o Jay Cutler, pelo amor de Deus. Temos mais um e-mail aqui do Gabriel Romão e ele está mandando sua pedrada aqui no Enzone, hein? Ele elogiou o podcast, nunca tinha ouvido um sobre o futebol americano. Começou bem, Gabriel, tá no caminho certo. É sucesso. E ele mandou a pedrada. Vocês acham que o Darrell Reeves foi por nome? Ava. Só porque o cara não fez uma interceptação e ele marcando os grandes wide receivers da NFL, anulando todos. Ninguém mandava a bola pro lado dele, só pelo medo. Manning não mandou uma nele no wild card. Vocês me dizem que ele foi por nome? Vocês realmente acompanharam ele nessa temporada? Eduardo. Direito de resposta? Gabriel, em primeiro lugar, muito obrigado. Seja bem-vindo ao podcast. Adoro e-mails desse tipo. Adoro perigo. Boiola. Então, é legal discutir, é legal conversar. É que metade das nossas discussões polêmicas a gente acaba deixando de fora porque sai muito palavrão no meio e o Endzone é um podcast de família. É sempre legal receber e-mails assim, Gabriel. Sobre o Darrell Reeves, ele é um dos grandes cornerbacks dessa liga, sem sombra de dúvidas, e no wildcard, o Manning foi simplesmente amarelou. Ele olhava para o lado do Reeves e ele simplesmente ignorava aquela lateral do campo. Sensacional. Agora, ao longo da temporada, Darrell Reeves teve suas falhas sim. E teve suas falhas, falhas que por pouco não custaram a vitória do New York Jets. Só para citar um exemplo aqui, ó. Percy Harvin, ele marcou 2 touchdowns em cima de Darrell Reeves. Jabbar Gaffney recebeu 6 passes para 81 jardas. No jogo de 45-3 do Patriots, nas duas partidas, tanto nesse 45-3 quanto depois nos playoffs, que os Jets acabaram por vencer. Mas, né, nessas duas ocasiões, o Reeves foi queimado pelo Welker e pelo Brent. Cara, ele é um bom cornerback, ele marca muito bem o passe, ele protege muito bem, tanto que os quarterbacks realmente evitam de olhar pro lado dele. É a questão da Ilya Reeves, como o pessoal costuma chamar. Mas o ano passado ele estava muito mais em alta do que ele está nesse ano. Eu acho que ele não está. Ele merecia, sim, por que não ir pro Pro Bowl? Vai tanto nego pro Pro Bowl ali que não merece. Por que que o Darrell Reeves, que é um dos bons corners da liga, não merecia? Mas eu acho que ele foi mais por nome do que realmente por desempenho dentro de campo. Olha, Edu, eu vou ter que discordar de você nessa parte, porque eu acredito que o Darrell Reeves é o melhor cornerback da NFL. É um dos melhores jogadores de defesa na NFL, top 5 na minha opinião. E mesmo que ele tenha tido alguns jogos onde os wide receivers conseguiram bons resultados contra ele, todo mundo tem que ser o dia de cão, né, cara? Só que o Darrell Reeves tem muito menos. Então, é complicado. Agora, por exemplo, Darrell Reeves é um cara que não apareceu muito interceptando a bola. O Asante Samuel, mesmo tendo poucos passes mandado na direção dele, conseguiu muitas interceptações. Mas são estilos completamente diferentes. Eu acho que interceptação, antes de tudo, não é nem motivo, nem um atributo válido pra gente poder avaliar o desempenho de um cornerback. Se a gente for ver assim, o Nandy Azomuga foi mal nas últimas temporadas. Isso é ridículo, porque o Azomuga é um monstro. Se você também quer mandar um e-mail, um chute no saco, uma pedrada na equipe do Endzone Brasil, manda os e-mails para podcast@endzonebrasil.com. Sempre um prazer receber os e-mails, mesmo os que xingam a gente. Obrigado, Gabriel. Esse e-mail foi foda. É da hora esses e-mails que a gente consegue debater com o pessoal. Mandem os e-mails, mandem os comentários. Todas as opiniões são sempre muito bem-vindas. Nós queremos discutir futebol com vocês também, pessoal. Então podem mandar os recados aqui pra gente. Já que terminamos o quadro de e-mails conversando sobre o Pro Bowl, vamos abrir aqui o podcast, a edição número 81 do Endzone Brasil, comentando o Pro Bowl de 2011 agora, o jogo das estrelas. Tivemos aí, tive minha língua queimada, tenho que admitir, porque semana passada falamos também que D'Angelo Hall só foi eleito ao Pro Bowl por causa daquelas 4 interceptações em cima do Jay Cutler. E quem é o maldito do MVP do Pro Bowl? D'Angelo Hall. Toma essa, Eduardo. Toma essa, Eduardo, porque ele também interceptou todo mundo, né, nesse Pro Bowl. Não, foi um festival de turnovers, né? Pelo amor de Deus, o pessoal entrou em campo pra realmente fazer a alegria da rapaziada. E a NFC ownou nos primeiros dois tempos, né? Depois a AFC começou a marcar pontos, mas a gente viu que foi uma bela de uma amarelada agora. Começando com a temporada de comentários escrotos sobre o Pro Bowl, por quê? Eu gostaria de entender o porquê. Por que o Bill Belichick usa blusa de moletom naquele calor do inferno que tava? Será que ele não tem pelos no corpo, Ale? Essa é uma pergunta muito íntima. Mas... Pô, você tá querendo saber por que o cara tava de moletom no meio do Havaí? Mas você quer saber porque ele não tem pelos. Então, enfim. Que escroto, cara. Muita gente comentou isso, que falou, ele tá sempre com a mesma blusa nos jogos. E ele tava com ela de novo. Será que é alguma superstição do Bill Belichick? Sei lá. Pode ser, realmente. O pessoal é cheio de superstições lá no jogo, né? Você vê que eu só fiquei triste pelo Manning, coitado. O Manning, ele foi interceptado nos últimos jogos da temporada, como falaram na transmissão, né? Ele foi interceptado nos últimos jogos, entrou no Pro Bowl, foi interceptado de novo, não quis mais voltar. Ah, deixa o Matt Cassel apanhar nessa porra aí, eu vou ficar sentado aqui só curtindo. Ah, cara, eles estavam bem tranquilos lá, né? Bem de boa. Cara, não sei, eu vou perguntar pro Eduardo Galvão. Eduardo, o que você quer dizer sobre o Alex Mack? Pô, eu tenho que bater palmas para Alexandre Branco. Porque quando ele disse que os gordos iam dominar o mundo, eu fui um pouco descrente. Eu falei, não vai dominar o mundo. O gordo é um cara gente boa, mas os gordos não vão dominar o mundo. Aí, cara, quando você vê um gordo fazer uma corrida de quase 50 jardas, quebrar um tackle do Roman Harper e entrar na end zone pra marcar o touchdown, com direito a cofrinho e tudo, velho, eu digo que os gordos vão dominar o mundo, olha. Oh, yeah! Pô, foi foda, cara. O TD dele foi muito foda. Pra quem não assistiu, vai ficar o vídeo aqui. Ele praticamente implorou a bola pro wide receiver da AFC passar a bola pra ele. A hora que ele recebeu a bola, velho, foi só alegria, cara. Saiu correndo, se jogou lá dentro da endzone. Ah, zona danada. Não, pois é, você vê que ninguém botou fé nele, né? Porque ele parou na frente do wide receiver pedindo a bola. O wide receiver olhou pro lado descrente falando, será que eu faço isso? Aí apareceu o outro, a bola não foi pro Alex Mack, foi pro cara que tava atrás dele. Ele roubou a bola e saiu correndo, Vitor maluco, e conseguiu fazer o touchdown. Ele praticamente roubou a bola mesmo, Vitinho. Foi exatamente isso. Mas se ele fez o touchdown, tá valendo, né? Teve direito até cofrinho dele, então... Essa é uma festa. Não, e o Steven Jackson, que não sabe brincar. Steven Jackson é aquele cara que você, tipo, não chama pra festa de aniversário dos seus filhos, porque você sabe que ele não vai brincar. Ele recebia os handoffs pra fazer as corridas e ele ia pra cima dos caras, tratorava os caras, esticava na cara e vamos embora, meu amigo. Esse não sabe brincar, né, Edu? Esse é um cara que só joga sério. Pô, tava de palhaçada, velho. Essa semana aconteceu um negócio interessante que eu acho que pode ser uma coisa que o Pro Bowl pode fazer, tipo, pelo menos. É, como é que fala? Tem alguma coisa parecida. Pra quem não viu, sem virtual assunto, mas quem não viu, por exemplo, o All-Star Game da NHL, pegaram dois capitães, um de cada conferência, e fizeram um draft, entendeu? Tipo, um fantasy draft, escolheram um monte de cara. Aí eu acho que ia ser interessante fazer um negócio desse no Pro Bowl. Por exemplo, sei lá. É, o time do McNabb, sei lá, aliás, vamos pegar um cara que tá jogando bem, o time do Aaron Rodgers e o time do Peyton Manning, sabe? Aí vai, rola com a galera e tal, mistura todo mundo, aí fica um negócio interessante, eu acho que seria diferente. Amigos do Aaron Rodgers e amigos do Peyton Manning, é isso? É, cara, tipo um negócio assim, tem também umas, por exemplo, tipo, não é gincana, mas tem uns negócios diferentes, por exemplo, quem lança a bola mais longe, quem é mais preciso, sabe? Era isso que eu ia falar, cara, podia rolar, tipo, não vou dizer com um combine, né, porque os combines são pura e exclusivamente testes físicos, mas podia rolar um campeonato de habilidade entre o pessoal, né, pegar os running backs, campeonato de corrida, pegar os caras de linha ofensiva, campeonato de supino, pô, isso ia ficar legal também, né? Os caras só querem ir lá pro Havaí, encher o rabo de cachaça, ficar pegando a mulherada. Podia fazer uma coisa que todo mundo quer ver também, né? Postar fazer uma corrida de atletismo entre os running backs. Postar lá um velocista que tá em alta pra ver se eles são mais rápidos ou não. Porque todo mundo sempre quer ver uma corrida entre os caras mais rápidos da NFL e os caras mais rápidos do mundo. E não são os mesmos? Só com uma corrida dessa pra ver, né? Gente, o Pro Bowl não tem muito o que comentar, né? Venhamos e convenhamos. Porque é aquele joguinho sem graça, aquele joguinho morno. Quando a gente viu a AFC abrindo 42-0 antes do intervalo, a gente, beleza, né? Já podemos desligar a TV, já podemos ir dormir. Mas perderíamos, por exemplo, Jordan Gross, que não sabe brincar, e numa interceptação do Merriweather deu uma capacetada no menino, quase matou o rapaz. E o Alex Mack e o cofrinho de fora, né, cara? Porra, meu, esse TD, ele vai entrar pra história, cara. É, e tivemos também as notícias, né, que rolaram no Pro Bowl, muita gente comentando já o futuro dos jogadores para a próxima temporada. O Nandy Azomua disse que vai escutar ofertas sobre o Oakland Raiders. É, o David Akers, kicker do Philadelphia Eagles, revelou que durante aquela partida contra o Packers, na qual ele errou 2 field goals, ele já estava sabendo do diagnóstico positivo para câncer da sua filha de 6 anos. Então era esse o grande problema pessoal que vem atrapalhando o desempenho do David Akers. Quer dizer, os jornalistas sempre acham um jeitinho de arrancar algumas coisas ali durante o Pro Bowl, né? Os jogadores estão mais relaxados. Arrancar alguma coisa mais da vida pessoal dos caras, né? Mais ou menos isso, né, Lê? É um churrasco entre amigos, né? É, então, eles conseguem conversar bastante. Michael Vick, por exemplo, conversou sobre o futuro dele no Eagles. Ele disse que, pra ele... Ele quer ficar em Filadélfia, mas ele sabe que muita coisa pode acontecer, então ele vai deixar as coisas na mão do empresário dele, que vai acabar julgando o que vai ser melhor pra ele. Falou que não liga pro fato de rolar uma franchise tag, que tá torcendo pelo Kevin Cobb. É aquela coisa que você não tem muita oportunidade de ver os jogadores conversando sobre, porque sempre tem aquelas entrevistas coletivas rápidas, né, em que o jogador tá de cabeça quente porque perdeu, ou quer comemorar porque ganhou, tá no calor do jogo, tá cansado. E não rola aquela oportunidade para conversar, né? O Drew Brees fez uma entrevista muito bacana com o pessoal da NFL Network, falou sobre o New Orleans Saints, o que ele acha do time. É, então ele comentou sobre o Malcolm Jenkins, a falta que ele fez na partida, que eles acabaram perdendo pro Seattle Seahawks. elogiou muito o Marshawn Lynch, o espírito de luta do Seahawks. E aquela coisa, cara, aquela coisa que não dá pra gente observar durante a temporada regular, que acaba acontecendo no Pro Bowl. Essa é a parte bacana desse grande evento aí, que é o Pro Bowl, que a NFL, no que diz respeito em evento, em organização e tudo mais, eles são muito bons. E vamos falar do maior evento esportivo deles então, Ale? Vamos lá, Super Bowl 45. Super Bowl 45, disputado no próximo domingo, dia 6 de fevereiro, lá em Austin, no Texas, estádio do Dallas Cowboys, aquele estádio do Jumbotron, que tem aquela tela gigantesca em Full HD, passando os melhores momentos do jogo. Green Bay Packers, Pittsburgh Steelers. Mas antes da gente falar sobre os times em si, vamos falar sobre o evento. E eu convoco aqui à mesa Júlio César Vettori, especialista nos outros esportes americanos também, aqui do Endzone Brasil. Júlio, por que que o Super Bowl é tão cheio de tchananã e as outras finais dos outros esportes não são tão comentadas assim? Já começa que futebol americano é mais legal que beisebol, hockey e o queridíssimo basquete juntos. Fatality. Isso já é um fator interessante. Segundo, é um jogo só o Super Bowl. É, ganhou, perdeu, se ferrou e só tem a temporada que vem. Não é uma melhor de 7. Entendeu? Porque a melhor de 7 tá, você tem a emoção do primeiro jogo, mas pô, o cara ainda tem que ganhar mais 3 se eu perder o primeiro pra ele levar o troféu. Então é um pouquinho mais tranquilo. Não vou falar que é fácil você nunca, de levar. Você nunca tem certeza se você tá no jogo em que vai ser realmente a final do campeonato, né, Júlio? Justamente, entendeu? A final do campeonato, tanto é que podem ver que as finais épicas de rock, de beisebol ou da NBA são aquelas que chegam até o sétimo jogo. Porque aí o cara tem certeza que tá no último jogo. É, aí ou vai ou racha, véio, entendeu? 8-80, ou você ganha ou já era, véio, entendeu? Agora, na NFL é assim todo ano, entendeu? É, até o caminho pro Super Bowl é assim, é um jogo só. Entendeu? Não tem essa paradinha de melhor de 7 ou melhor de 5, como é na primeira fase do beisebol. Entendeu? É isso, cara. Eu acho que esse é o fator interessante. A temporada inteira é assim, né, rapaziada? É um tiro curtíssimo. Começa em setembro, outubro, acaba agora em fevereiro, menos de 5 meses depois. 17 joguinhos ali só. Pronto, acabou, já era. Vamos lá, somos campeões e é isso. Somos os mais fodas do futebol americano essa temporada. Então pronto, acabou. Vamos pra casa. Jogamos 3 meses essa temporada e tá ótimo. E tem aquilo também, né? Se o time perde 2 jogos seguidos, vem aquele discurso, né? Ah, nós vamos nos esforçar muito para nos recuperarmos nessa temporada, apesar da situação estar muito difícil. Agora, se nos outros esportes os caras perdem 10 jogos seguidos, eles vão falar, não, ainda tem muito campeonato para correr, eu acho que a gente pode superar isso. Porque, pô, são mais de 100 jogos os esportes. É muito desgastante, tem jogo todo dia, praticamente. Verdade, é essa a principal diferença que a gente quer falar pra você que tá ouvindo aí no Brasil. Pessoal que acompanha basquete, pessoal que também acompanha as transmissões de hockey no gelo que agora estão passando no Brasil. São 80, são 100, são 120 jogos por temporada. Beisebol chega a 160 jogos, né, Júlio? Sim, Edu, são 162 jogos o beisebol. Tem muito tempo, pessoal, tem muito campeonato. Tem gente que acaba até enjoando, tanto que nesses outros times, em todos os esportes, é verdade. Mas nos outros torneios, principalmente, existem... É mais comum a gente ver os bandwagon jumpers. O que são os bandwagon jumpers? São aqueles torcedores que só aparecem quando o time está nos playoffs. Então, o cara que é old school, o cara que acompanha os 160 jogos da temporada, quando ele vê que aquele torcedor que nunca apareceu em um jogo da temporada ir lá e está xingando o time dele, o cara fica chateado. No Super Bowl, a maior parte do pessoal que vai assistir o Super Bowl não é torcedor dos times que estão lá. São grandes executivos, são pessoal com muito dinheiro, até porque o ingresso é muito caro, a gente já comentou aqui. Alguém teria o valor do ingresso hoje pro Super Bowl? Se eu quisesse ir hoje pro Super Bowl, quanto que tá valendo o ingresso? Edu, eu falo pra você, cara, eu lembro de uma história, não sei se foram 2 ou 3 anos atrás, tinha um cara oferecendo o seu testículo direito pro ingresso do Super Bowl. Acho que aí o pessoal já tem uma ideia já. Era bem isso. Acho que deve estar em torno de $5,000 o ingresso. Acho que eu tô chutando muito alto, mas deve estar em torno de... Não tá chutando muito não, Vitinho. Vou te falar que no anel superior, dois ingressos do Super Bowl, tá aqui, ó. Eu tô no eBay neste exato momento. $4,951. Um ingresso, $2,500. Pra você ficar ali na primeira fila, naquele lugar punk, você dá um tapa na nuca do técnico ali, $15,000. Um ingresso, tá $15,000. Dá pra você alugar um camarote, Vitinho, pra ir pra lá ainda. $190,000. Vou comprar um avião com esse dinheiro. Dá pra comprar muita coisa com esse dinheiro, Vitinho. O que podemos esperar em questão de estrelas nessa partida? Quem serão as principais estrelas? O que nós podemos esperar de Aaron Rodgers, de Big Ben Roethlisberger, dos running backs, dos wide receivers, das estrelas defensivas? Temos os três melhores jogadores de defesa do ano estão nesse jogo. Troy Polamalu, eleito Defensive Player of the Year, Clay Matthews, que ficou em segundo lugar, e o James Harrison, que ficou em terceiro lugar. Os três melhores jogadores de defesa da NFL vão disputar o Super Bowl. Viu, criança? Tudo uma grande palhaçada, né? Porque o Polamalu mereceu o melhor jogador defensivo do ano. É um ultraje, né, cara? Que isso, o Clay Matthews teve um impacto muito, muito maior na defesa do Packers do que o Polamalu teve na dos Steelers. Eu vou falar uma coisa que é até um sacrilégio aqui agora pra alguns, mas eu vou falar. DeAngelo Hall foi melhor do que o Troy Polamalu. Olha, eu já não sei, cara, porque o DeAngelo Hall não é um mau jogador não, Edu. Ele é um baita de um cornerback. Não, ele é um baita de um cornerback. Assim como o Polamalu é um baita de um safety. Mas ele não foi agora, nada. Eu acho que tiveram muitos jogadores com muito mais impacto no time do que o Polamalu, cara. Aliás, o que dizer, por exemplo, de Ndamukong Su, cara? Pô, o cara jogou demais, velho. Jogou muito. Entendeu? É, tudo bem, ele era Hulk e tal, mas... Eu acho que o Clay Matthews tinha que ser Defensive Player of the Year. Terrell Suggs é um nome que muita gente não citou, mas ele é muito bom. Teve um impacto incrível. Agora, James Harrison. Olha, esse é um cara que joga com o nome do Eduardo Galvão. Não é o Darrell Reeves, não, cara. Esse é um cara que... Eu não vejo ele com tanto esse impacto assim, cara. Não vejo. Ele não é um cara que é game changer igual o Clay Matthews, um Ed Reed na vida, sabe? Não é. E, olha, eu acho lamentável essa escolha desses três. Não pelo Clay Matthews. Pra mim, o Clay Matthews tinha que ser o primeiro. Olha, Polamalu e James Harrison não deveriam estar nessa lista. Minha opinião. Polamalu já foi, né? Não, cara, Polamalu ainda é muito bom, mas ele não... Ele já foi um game changer, hoje ele não é mais, né? Depois de tantas posições. Todo mundo sabe que o Defensive Player of the Year esse ano foi o Clay Matthews, cara. O cara fez tudo no Packers ele fez. Interceptou, marcou touchdown, forçou fumble, 14 sacks e meio na temporada, pô. É demais, entendeu? O cara jogou muito. Já falamos mal do Polamalu, mas quem que pode ser realmente um fator decisivo, tanto para os Steelers quanto para o Green Bay Packers, na defesa nesse Super Bowl? Eu vou dizer, e eu acho que o Alexandre vai concordar comigo aqui, a dupla de cornerbacks do Green Bay Packers é um alvo ali gigante pro Big Ben tentar desviar, né, cara? Porque o Charles Woodson e o Tramon Williams estão jogando muito nesses playoffs. É, do ir pensar que o Tramon Williams foi dispensado pelo Houston Texans, né? Então ele veio a custo zero pro Green Bay Packers. Tem coisa que não dá certo mesmo, né, Alex? Cara, e ele é um cornerback muito bom, ele. Muito bom. Agora, eu ia te perguntar isso. Eu ia falar, e se ele der uma síndrome de Lito Shepard da vida? Lito Shepard, pra quem não conhece, foi pro Super Bowl com o Eagles. É, mas depois do Super Bowl também, ladeira abaixo, né? Olha, Edu, isso aí muito se deve, cara. Essa ascensão do Tramon Williams. Ele é muito habilidoso, realmente. Ele é um cara que cobre muito bem. Ele tem um feeling pra jogada grande, pra interceptação, pra sec. Ele é muito bom jogador. Agora, a gente tem que concordar que fica muito mais fácil jogar ser cornerback quando você faz dupla com o Charles Woodson, que anula o outro wide receiver e força o quarterback a jogar a bola no outro receiver sem que ele esteja tão livre assim. Então o Damon Williams... Fica mais fácil forçar turnovers, né, Lê? Ah, sim, com certeza. Agora, que o Damon Williams é muito bom jogador, isso ele é, com certeza. Ele merece essa grande campanha que ele está fazendo, porque é um cara que está sendo competente a esse ponto. E temos que lembrar também que o Packers, tá, por exemplo, sem o Atari Bigby, que é seu principal safety. Quem tá se virando por lá é o Charles Peppra, que tá jogando muito bem. Então, quer dizer, é uma série de fatores que se encaixaram nessa defesa do Packers. Tudo bem, crédito total ao Don Capers, que é um incrível coordenador defensivo e merece todos os créditos pela campanha da defesa do Packers. Agora, o material humano da defesa do Packers, com Charles Woodson, Tremon Williams, Clay Matthews, BJ Raj, que se tornou um grande jogador, dois defensive ends muito bons, e nisso eu acho que essa defesa do Packers se assemelha muito ao que o Steelers faz, que eles têm dois defensive ends que não são tão comentados, são Aaron Smith e Brett Kissel, que são realmente a âncora dessa defesa, jogam muito, contra a corrida eles são muito fodas, então... Os defensive ends do Packers não são tão citados como os do Steelers, que também não são. Só que jogam muito. Naquele sistema eles são top. Então não tem jeito de passar pelos caras, entendeu? Isso faz muita diferença. Pra mim, acho que, assim como o Eduardo, a dupla de cornerbacks do Packers é o grande fator pra essa defesa. E pra mim, na parte do Steelers, eu acho que um grande jogo da linha defensiva do Steelers pode trazer mais um Super Bowl lá pra Pittsburgh. Se o Casey Hampton jogar bem, se o Aaron Smith estiver 100% para a próxima partida, que é o Super Bowl, isso não é ainda uma certeza, ele vai passar por uma ressonância magnética para ver se ele vai poder jogar. Aaron Smith, Brett Kissel e o Big Snack, o lanchão, Casey Hampton, eu acho que eles podem fazer toda a diferença do mundo com essa defesa dos Steelers, facilitar muito o trabalho do Lamar Woodley e do pessoal que joga na defesa do Pittsburgh Steelers. E no ataque dessas duas equipes, como já mencionamos, temos nomes como Aaron Rodgers e Big Ben Roethlisberger. O Green Bay Packers está sem seu running back titular. Ryan Grant, ele se machucou no começo da temporada. Foi para injury reserve, não jogou essa temporada. Então nós tivemos nomes aí como Brandon Jackson, passando ali pelo backfield. John Kuhn, que era fullback, foi convertido em running back para poder ali ajudar a tirar a pressão do Aaron Rodgers. Mas nesses playoffs... Com é da hora, né, cara? Nesses playoffs surgiu um rapaz chamado James Starks. James Starks vai conseguir correr contra essa defesa dos Steelers, a melhor defesa contra o jogo corrido. Os Steelers vão conseguir dominar realmente a preocupação do ataque do Green Bay Packers. Vai ter que se focar no jogo aéreo com Aaron Rodgers, Greg Jennings, James Jones, George Nelson, esses caras. E pelo lado do Pittsburgh Steelers, temos ali Big Ben em grande forma. No ataque não tem nenhum nome ali de peso faltando. Na verdade tem um nome de peso, né, Vitinho? E quem é o cara que pode fazer mais falta aí nessa reta final pro Pittsburgh Steelers? O Marcus Paulsen, ele tá com uma contusão aí nessas últimas semanas. Mas esses dias saiu uma notícia que ele disse que tá mais ou menos 75% de chance de jogar domingo. E por ser Super Bowl... 75% é muito mais que o suficiente pro cara entrar pro jogo. Se você não for o Jay Cutler, né? Com certeza. Existem algumas exceções. Toma essa, Jay Cutler. Mas o Mark Cipalce, por ser um gordo legal, ele deve jogar. Mas se ele não tiver 100%, se ele não jogar tudo que pode, porque ele, apesar de ser rookie, ele tá comandando essa linha do Steelers. Ele que tá fazendo essa linha funcionar. Se ele não jogar tudo que pode ser um grande problema pro Steelers, ainda mais com a defesa agressiva que o Packers tem. É uma defesa que faz muitas blitz, né? Big Ben vai ter que soltar a bola muito rápido ali, vai ter que ter uma boa ajuda do Rashard Mendenhall. Essa defesa do Packers joga muito em blitz, ali é uma defesa 3-4, mas que sacrifica 2-3 linebackers ali pra perseguir o quarterback. Então é bom o pessoal ali da linha ofensiva, com ou sem Marcus Paulsen ali, garantir ali, abrir caminho pro Rashard Mendenhall e garantir o Big Ben ali. Porque Big Ben já jogou com o nariz quebrado, já jogou com o pé quebrado, já jogou com a costela quebrada. Uma hora o bicho pede arrego, né? O rapaz que entrou no lugar do Marcus Paulsen, eu não lembro o nome dele, é um nome meio russo, assim, uma coisa meio maluca. É um nome diferente, eu não vou lembrar agora o nome do rapaz. Mas ele é um bom jogador, ele foi muito bem. na partida do Steelers contra o Jets, fez um bom trabalho. Gostei do rapaz jogando agora, o Marcus Pouncey é muito melhor, não tem nem comparação. E o Pouncey é um dos grandes motivos pelo qual essa linha do Steelers fez o trabalho tão bem, principalmente no jogo corrido esse ano. E eu acredito que o jogo corrido do Steelers será o fator decisivo, e por isso, para mim, o jogador que pode ser o pivô do Steelers nesse Super Bowl no ataque é o Rashard Mendenhall. Se ele jogar bem, eu acredito que o Steelers está em grande posição para vencer o Super Bowl. Os comandantes das duas equipes, Mike Tomlin e Mark McCarthy, aqui claramente vantagem para Mike Tomlin, já esteve lá, disputou o Super Bowl em 2008 contra o Arizona Cardinals, venceu naquele, um dos jogos mais emocionantes de todos os tempos do Super Bowl, conseguiu derrotar o Arizona Cardinals ali no último segundo, teve uma temporada, vamos dizer, mediana no ano passado, e voltou esse ano de novo campeão de divisão com os Steelers, um trator nos playoffs, chegando com tudo, chegando com moral. Mike McCarthy faz sua primeira visita ao Super Bowl, é um cara que entende muito de ataques, formou o Aaron Rodgers ali, trouxe o Aaron Rodgers pro Green Bay Packers, fez de Aaron Rodgers o que ele é, e chega com esse time, com esse quarterback on fire, como tá o Aaron Rodgers, para disputar o Super Bowl. A vantagem é absoluta do Mike Tomlin, ele sabe o caminho das pedras, ele tem uma melhor equipe, um melhor esquema tático, ou o Mike McCarthy pode surpreender aí, realmente. Olha, Edu, eu acho que o Mike McCarthy é um ótimo treinador, ele tem feito do Green Bay Packers um time que está sendo construído para vencer por muitos e muitos anos na NFL, é um time que tem uma base forte, com um quarterback jovem, muito talentoso, que é o Aaron Rodgers. Agora, ele precisa... o que eu acredito que ele precisa fazer um pouco é trabalhar mais o jogo corrido. Tudo bem que o Ryan Grant faltou essa temporada. Tudo bem. Agora, ele precisava trabalhar um pouco mais o jogo corrido. Ele carregou muito no Aaron Rodgers esse ataque. E eu acho que o Aaron Rodgers podia usar mais ajuda durante toda a temporada regular. Agora, nos playoffs, ele acabou compensando o Aaron Rodgers com a bela dose de James Starks aí. E ele conta com um material humano muito forte no ataque. Greg Jennings, Donald Driver, são dois grandes wide receivers. Ele tem o Andrew Quarles, que não é um grande tight end como é o Jermichael Finley, mas é um ótimo jogador. Tem uma linha ofensiva de respeito, apesar que a linha ofensiva do Packers precisa de ajustes nos próximos anos, porque é uma linha já velha. Mike Tolcher está bem velho. Pegaram ele de volta da aposentadoria. Chad Clifton tá velho. O pessoal lá tá precisando dar uma reformulada. Agora é um time que tem muito talento. Tem tudo pra chegar muito longe, muito tempo na NFL. Na defesa, não preciso nem falar. Ele tem o Don Capers, que é o melhor defensive coordinator da NFC. Pra mim, é um dos melhores da NFL. Só perde pra o cara que tá do outro lado, que é o Dick LeBeau. E o Dick LeBeau é embaçado. O cara é muito bom. Não tem condições. O cara espera. Ele inventou a zone blitz. Ele repaginou a defesa 3-4. Ele fez de James Harrison o defensive player of the year. Tá, esse foi o maior feito do Dick LeBeau. Mas é uma defesa muito boa sob a batuta dele. E o Mike Tomlin, junto com o Bruce Arians, que é o cara das chamadas duvidosas da NFL, porque corrida em shotgun dentro da zone nunca é pra ser feito, você vai tomar um safety. É um cara que tá usando 5 receivers no primeiro down para o desespero de Jonathan Sakari, quase morre, quase enfia uma faca no coração quando vê um negócio desse. Quer dizer, o ataque dos Steelers, ele pode ser duvidoso, ele pode ser demorado pra engrenar, mas é um ataque letal. Com o Rashard Mendenhall, com o Hines Ward, com o Heath Miller, esse é um ataque perigosíssimo. E tem o Ben Roethlisberger, que é aquele cara que, quando você tromba nele, parece que você bateu num monte de areia, uma geladeira cheia, alguma coisa do tipo, porque você bate e cai. Você não dá sec de uma mão só no Big Ben, né? Não adianta não, você tentar puxar ele. No Big Ben, você tem que bater com força e muita força pra derrubar aquele cara. Porque se ele tiver meia chance, ele vai derrubar você. Você vai ser o sacado pelo Big Ben, sabe? É tipo assim que funciona. E o Big Ben é um cara que tem talento demais, né? É um talento inquestionável. Entendeu? O Big Ben é demais, cara. E esse ataque do Steelers, pra mim, tem vantagem sobre o ataque do Packers. Pra mim, tem a vantagem de ter um jogo corrido estabelecido e ter um quarterback que é macho. O cara pega a bola e faz o negócio acontecer. Então, a questão dos comandantes, então, seria quase uma equivalência entre eles, Alexandre. Ambos têm excelentes coordenadores defensivos. A única vantagem que o Mike Tomlin leva é porque ele já disputou realmente o Super Bowl. Então é isso, ele já conhece o caminho das pedras, ele sabe o que é estar lá, ele sabe o que é necessário para poder vencer. Eu acredito que sim, Edu, até porque o Mike Tomlin pegou muito mais pedreiras do que o Mike McCarthy nesses últimos anos, cara. Ele jogou contra times muito fortes, ele está acostumado a enfrentar Colts, Chargers, Patriots. Então é um cara que está habituado a jogar contra times muito fortes, defesas fortes. Ele sabe esquematizar seu ataque, sua defesa, para situações que ele vai enfrentar nos grandes jogos. Então, isso é algo que deve ser respeitado no Mike Tomlin. É um cara que sabe armar seu time. Para concluir nossos comentários sobre o Super Bowl, uma análise dos times em geral, sem citar nomes de jogadores, sem citar um astro em específico. O que que a gente pode esperar dessas equipes? Quais são os pontos fortes e fracos? O que que a gente pode esperar deles em jogo? Como cada uma vai se armar dentro de campo? E quem é o favorito para vencer o Super Bowl? Vamos ouvir Endzone por Endzone, Alexandre Branco. Olha, Edu, para mim os pontos fortes de Packers e Steelers, vou começar pelo Steelers aqui. Eu acho que o jogo corrido do Steelers é muito forte. E o clutch do Steelers é muito importante. Eles têm uma habilidade muito grande de aparecer nos momentos decisivos, como a gente viu naquela partida contra o Baltimore Ravens, que eles saíram da adversidade, foram para a vitória. E isso é muito, muito importante para ganhar nos playoffs. Sem contar a defesa em geral do Steelers, que para mim é incrível. No Packers, eu acredito que os pontos fortes estejam os dois na defesa. O pass rush do Packers é para mim o melhor da NFL, com o Clay Matthews, com o Desmond Bishop, com o Frank Zombo, com o B.J. Rad, que é um defensive tackle incrível. Quer dizer, esse é um time que tem uma defesa que pune o quarterback, que pune a linha ofensiva que erra no blocking assignment, e isso pode ser muito valioso contra essa defesa, contra essa linha dos Steelers. E também a gente tem que contar com a secundária do Packers, que é incrível. Charles Woodson, Trevor Williams, Charles Petra estão fazendo um trabalho impressionante. Em tudo, seja na hora de cobrir contra a corrida, seja na hora de cobrir contra o passe, os caras estão jogando demais, cara. Os caras estão jogando muito. E esse conjunto defensivo do Packers é o que está trazendo esse time de Green Bay até aqui e é o que vai fazer a grande diferença. Já nos pontos fracos, eu acredito que o Steelers vai sofrer com a sua linha ofensiva, principalmente se tivesse o Marcus Pouncey. Essa linha é fraca, ela tem muitas dificuldades e eu acredito que o Packers vai sofrer muito com o desbalanceamento do ataque. Por mais que o James Starks consiga muitas corridas, eu não acredito que o James Starks vai ter muita produção. Então, eles vão ser obrigados a passar muito a bola com o Aaron Rodgers, e isso pode ser muito perigoso contra a defesa do Steelers. Por isso, Edu, eu acredito que, no conjunto da obra, o Pittsburgh Steelers é um time melhor, e pra mim é o time que vai vencer o Super Bowl 45 e vai levar seu sétimo Super Bowl pra casa. Júlio César Vettori. Então, de fato, o Ale já expôs os pontos fortes, os pontos fracos, e os dois matchups interessantes da partida são esses mesmo. Aaron Rodgers contra a defesa dos Steelers, porque o James Starks não adianta, ele não vai correr, entendeu? Porque correr contra a defesa dos Steelers é difícil. E a linha ofensiva contra o pass rush do Packers, que é muito surreal. Como eu já disse nos podcasts atrás, Clay Matthews é um cara desagradável. Ele não é um cara que você quer ver jogando contra o seu quarterback. Mas eu acho que, dando meu palpite, eu acho que o Packers leva. O Packers tem, tudo bem que o Steelers tem o seu clutch, de fato, é um time clutch demais, mas o momento do Packers é surreal. Os caras foram o sexto seed, venceram fora de casa 3 vezes nos playoffs, venceram na Filadélfia, venceram em Atlanta e depois venceram o Chicago Bears em Chicago. Então o momento dos caras é violento. O Aaron Rodgers, pra mim, é o melhor quarterback da pós-temporada. E os Packers têm totais condições de vencer. Vai ser um jogo difícil. Eu acho que não vai ser um jogo daqueles decididos no último drive. Mas eu dou a vantagem pro Green Bay Packers. Vitor Freire, seus comentários. Eu concordo com o Alê no ponto forte. Eu acho que o ponto forte do Steelers realmente é essa experiência de jogo, essa atitude vencedora que o Steelers tem. Eu acho que o ponto fraco é a qualidade técnica mesmo, que é inferior à do Packers. A qualidade dos jogadores do Packers é mais alta, não todos assim, mas se você for somar tudo, eu acho que a qualidade técnica do Packers é mais alta do Steelers. E acho que a secundária do Packers está muito forte, com Nick Collins, Sam Shields, Charlie Woodson, Tremon Willis, Charlie Pepper, grandes jogadores na secundária que podem sim parar o Big Ben. Mas eu acho que o ataque do Packers com o jogo aéreo, eu acho que o James Stark não vai fazer um ótimo jogo, mas vai fazer o suficiente para não atrapalhar o jogo aéreo, que é isso que o Aaron Rodgers está precisando agora. Por isso que eu, por causa desse jogo aéreo, dessa combinação de jogo aéreo com jogo corrido, que eu acho que o Packers vai levar esse jogo. Eu já acredito que para essa partida realmente vai ter realmente a batalha de defesas em campo, que todo mundo está esperando. Só que a defesa do Green Bay Packers, eu acho que ela vai estar mais bem postada e ela vai saber se aproveitar melhor dos pontos fracos do Pittsburgh Steelers. Porque, como eu já expliquei, a defesa do Packers pratica muitas blitz. Clay Matthews judia muito do quarterback adversário e ele vai ter muita liberdade ali para trabalhar, para poder chegar no Big Ben, para poder atrapalhar o Big Ben. Atrapalhando o Big Ben, a secundária do Packers já provou que ele consegue forçar turnovers. Pelo lado dos Steelers, a secundária dos Steelers vai ter que acompanhar os wide receivers do Green Bay Packers. E o jogo corrido não é preocupação. James Starks, para mim, não vai fazer nada nessa partida. Se LaDainian Tomlinson e Sean Green não conseguiram vencer essa defesa, essa linha defensiva dos Steelers, não é James Starks que vai conseguir essa façanha agora. Posso queimar a língua de novo, mas não acho que vai ser ele que vai conseguir essa façanha. Big Ben, meu amigo, passes rápidos. Essa vai ser a tática para poder escapar. Eu pedi para não falar nomes e eu estou citando nomes aqui, né? Que coisa. Mas passes rápidos para os wide receivers, essa vai ser a tática para escapar da blitz, da pressão do Green Bay Packers, sem forçar turnovers, sem se desesperar. Velho smash mouth football pode ser a receita de vitória do Pittsburgh Steelers. Mas pelo momentum do Packers, o Packers tem a minha vantagem para essa partida. Eu acho que o Green Bay Packers vai vencer esse Super Bowl. Então é isso, pessoal. O Endzone dessa semana fica por aqui. Episódio 81, episódio especial de Super Bowl. Comentamos o Pro Bowl, comentamos o Super Bowl, demos os nossos palpites. Alexandre Branco mais uma vez vai acertar e todo mundo que apostou contra ele vai errar. Mas é normal, a gente vai se acostumando com isso. Mandem vocês também os seus palpites para o Super Bowl. No grande jogo, neste domingo, não vamos estar online, não vai ter transmissão ao vivo. Na última temporada nós fizemos transmissões ao vivo, mas infelizmente por questões de agenda não vamos conseguir fazer uma transmissão ao vivo esse ano. Mas aguardem que nossas transmissões ao vivo voltam no draft. Um Endzone Brasil todo reformulado para a temporada 2011-2012 também. Fiquem ligados no site, fiquem ligados no podcast. Ale, meu querido, um abraço e eu vou assistir o Super Bowl na sua casa. Eduardo Galvão, um grande abraço e é isso aí, cara. Está completamente convidado. Vamos fazer uma bela de uma bagunça chamada Jonathan Sacari. Quem sabe até o ilustre Douglas Alves, se ele não for tão troll, né? Enfim. Vamos chamar a galera para assistir Super Bowl juntos. E aconselho a todos que façam o mesmo, cara. Porque Super Bowl, quando você está sozinho, é bom. Super Bowl com os amigos é melhor ainda, cara. Então, convide os amigos, apresente o futebol americano para quem não conhece. E assista um grande jogo, porque é por isso que os caras jogam, é por isso que a gente espera a temporada toda, que é pra falar quem vai ser o campeão, quem jogou bem, quem jogou mal no Super Bowl, quem apareceu na hora que precisou. E é isso aí, cara. Fica aqui o meu grande abraço a todos, um bom Super Bowl pra vocês, e estaremos de volta pra comentar muito mais na próxima temporada, na off-season. Estamos aí, né, Eduardo Galvão e Endzoners. Um grande abraço a todos E um abraço especial para a Lúcia Miranda, que infelizmente hoje não pode participar, mas tenho certeza que da próxima vez ela vai falar a todo vapor. Certo, senhores? Um abraço. Falou aí, galera. Eu, o último podcast antes do Super Bowl, tinha... o último podcast da temporada tinha que ter uma frase dessa. Eu peço a vocês que voltem ao momento do e-mail do Gabriel Romão para ver o senhor Edu Zolin falando a seguinte frase: eu adoro de críticas. Boiola! Eu acho que o podcast antes do Super Bowl tinha que ter uma frase dessa, tá? E eu tô pedindo pra vocês voltarem e ouçam isso milhões de vezes. Aquele abraço aí, galera. Um ótimo jogo pra vocês. Falou, Julião. É, Vitinho. Mais uma vez, outra edição sensacional. Infelizmente, a temporada da NFL tá acabando, mas a gente espera que ela acabe em alto nível, entendeu? Que tudo, que o jogo seja foda, e eu tenho certeza que vai ser, porque são duas grandes franquias. E nós no Endzone, semana que vem estamos aí fazendo o Endzone para fechar a temporada e fechar com chave de ouro, e espero que vocês tenham gostado dessa edição. Fica aqui a minha despedida intergaláctica. Falou, galera, e passa a bola pro Eduzão. Falou, Edu. Falou, Julião. Falou, Alê. Vai a merda, Vitinho. Um abraço pra Lúcia, que não está aqui no podcast com a gente essa semana. Mas semana que vem, análise do Super Bowl, estaremos aqui de volta. Um abraço pra todo mundo que curtiu o podcast. Mandem os e-mails, sim, com críticas. Eu gosto de receber e-mail com críticas. E eu não falo esse adoro aí, não, viu, Vitinho? Ele adora, falou, ele adora. Falou, sim. Fui! É, o Marcus Paulsen sentiu uma contusão. Pera aí que eu dei uma cuspida aqui. Eu percebi. Percebi. Saiu uma catarrada no meio da... Marcus Paulsen. Tipo o Faroeste, né, velho?